conversas da abaladiça, num café, taberna ou bar perto de si. Ninguém sabe como começam e muito menos como irão terminar. Uma destravada emissão a cargo de Jerónimo Mateus, Rui Pelejão, Miguel Newton e quem mais aparecer para nos fazer companhia na abaladiça. 34º episódio, a ressaca sónica. No sábado que passou foi a fatela sónica, por isso estamos todos com uma valente ressaca. E como tal, nesta rodada também não vai haver conversa. Vamos ficar a beber a baladiças e a ouvir boa música, a música que inspira não só as conversas da baladiça, mas também a fatela sónica. Espero que se tenham divertido com a festa. Till the clouds don't roll and you come home the line well. But the shadow still remains in your descent, your descent. Shadows do.

business class. My good old prophet Marcus Garvey prophesied, I say, St. Jacob de la Vega and Kingston is gonna meet. And I can see with my own eyes, it's only a housing scheme that divides. What a limbambambaye, when the two sevens clash. The dread, what a limbambambaye, when the two sevens clash. Tree out by Ferry Pony Station. How beautiful it used to be. And it has been destroyed by lightning, earthquake and thunder, I say. Oh, what? What a limbambambaye, when the two sevens clash. I can do the way. I can do the way. Now, play. The band they played until the hate. Come. I guess. gente quer, nunca se quer menos, quer sempre mais. Pouco nunca basta, sabe nada o que se tem. Anda tudo louco a querer o que o outro tem.